coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Parece que anda atrás do Son Goku para o matar. É nada mais, nada menos que o assassino It. Os dois enfrentam-se num combate mortal, que acaba rapidamente com a morte do nosso herói. Eu acho que ele está morto. Oh, yeah. Será a hora do contra-ataque, a arte de matar invisível. Não é possível! Não! Son Goten, afasta-te. Vamos! Tens de voltar. Não resulta. Hã? O que é aquilo? Muito bom. Vocês os dois afastem-se. Mas então e o papá? Vamos embora. Papá, papá, afinal estás vivo. Mas o que é que tu estás a fazer aqui, Son Goten? Tu não voltes a assustar-nos. Son Goten, para, não me faças cócegas. Ah, ainda bem, ele voltou à vida. Ele lançou uma bola de energia contra ele mesmo para poder ressuscitar caso tentassem matar. Tu és absolutamente imprevisível. Maldição. Ele matou-me e foi-se embora logo a seguir. Bem, estive morto há alguns minutos. Não admira que ele tenha ido. Ai, bolas, bolas, bolas, que ele acertou-me. Até cheguei a ver o rei Yama durante alguns segundos. Tu estás a achar isto muito divertido. Não precisávamos de nos preocupar. Diz-me, papá, foi aquele malvado do Hit que te matou? Porque eu vou vingar-me do que ele te fez! Não te metas. Isto é entre mim e o Hit. Ninguém se mete na nossa luta. Mas tu morreres a mamãe e eu vamos ficar tristes. Não te preocupes. Está tudo bem. Se tu dizes... Não te preocupes, Son Goten. Son Goku, como é que o Hit conseguiu matar? Pensava que dominavas a técnica dele do salto no tempo. Desta vez não foi o salto no tempo. Foi ainda mais impressionante. Na verdade, eu não sei muito sobre ele. Esse tal Hit é assim tão forte como dizem? Quando ele está na máxima forma, o Hit é muito forte. E eu vou usar esta oportunidade. Vou usá-la para lutar contra ele. Estão-me a perceber? Son Gohan, Satã, deixem-me ser eu a resolver este assunto. Como queiras. Tu colocaste a tua vida em perigo inúmeras vezes para salvar a Terra. Egoísta ou não, tens todo o direito de fazer o que quiseres. Não há nada a fazer mesmo. Tens o meu apoio. Obrigado, Son Gohan. Mas, por favor, vê se não morres. Sim. Ouve, Son Goten. Confias no teu pai? Olha, papá. Promete-me que vais ganhar. Eu prometo que eu vou ganhar. Vamos lá, Hit. Mostra lá a tua cara. Eu ainda estou cheio de vida. Tenho a certeza de que te matei. O meu trabalho está feito. Eu consigo ouvir a voz dele, mas eu não sinto a sua energia. Tu enfrentaste este homem tão extraordinário? Ele é um assassino. Esconder a sua energia é muito fácil para ele. Então, Hit, vá lá, não te escondas. Eu estou de volta. É a regra dos 3 segundos. Eu tenho direito à desforra. Estás a ouvir? Além disso, Hit, eu já percebi como é que funciona a tua técnica. Tu vens atrás de mim, não vens? Este lugar parece-me bom para o nosso combate. Os assassinos contratados são assim tão tímidos? Eu consigo sentir a tua energia atrás de mim. Mas não é aí que tu estás. Tu consegues usar a tua energia para me enganar, não é verdade? Tu usaste-a para depois apareceres atrás de mim. Onde é que tu estás, Hit? Onde estás? Ele não está aqui! Ele não está mesmo aqui. Sinto a energia dele espalhada por todo o lado. Ele consegue dividir a energia. É incrível. Tu falhaste a regra de matar com um único golpe. Estás a ouvir-me? Eu não estava à espera que os teus golpes conseguissem atravessar objetos, mas eu começo a perceber. Tu não consegues ver para onde lanças a energia. É que não consegues ver mesmo, não é verdade? Não chega para me conseguires travar. Então, o que me dizes se fôssemos para um espaço mais aberto? É muito fácil te encontrar. Se libertas essa energia toda na escuridão, Son Goku. Eu estou a fazer de propósito. Fica sabendo que eu nunca falhei um alvo. Acredito muito. Aposta. Mas por muito que me custe, eu nunca deixo os meus alvos com vida, Son Goku. Ha! Temos pena, mas esse golpe já não resulta. Son Goku, conseguiste desvendá-lo à terceira tentativa. Agora é a minha vez de te mostrar! Ainda não consigo acertar. A técnica da projeção. Tu estás muito mais forte desde o torneio de artes marciais. Demais até. Mas podes ir ainda mais longe. Não podes? Mas porquê é que estou a tremer? Esse tremor não é de entusiasmo. Tu estás a tremer de medo. Talvez esteja. Vou acertar-te! Faltam 3 sessões. Desejo-te boa sorte. E se eu te desse um bife, Whiz? Vou dar-te um bife bem grande! O quê? Eu troco as 3 sessões do treino por um bife bem passado, percebeste? Estou a perceber a tua estratégia, mas eu já comi bife algumas vezes. A única forma de me convenceres é com um prato que eu nunca tenha comido na vida. Maldição! Tudo bem! E se eu usar a receita do molho secreto da avózinha? É o molho secreto da avózinha. Estás a falar do molho secreto da avózinha? Mas é claro! Um grande bife com molho secreto da avózinha! Estou a ver! Um bifinho suculento com esse molho delicioso a escorrer! Sim! Sim! Sim! Se eu não lhe acertar, eu não o vou conseguir derrotar. Estou tramado. Mas eu não posso desistir agora. O Hit nem se mexe quando eu o ataco. Algo não bate certo. É como se fossem 2 Hit. O Son Goku ainda está vivo. O Hit está melhor do que nunca e não consegue derrotá-lo. Parece que não está a ser muito fácil. Só não percebo é por que razão o Son Goku não consegue acertar nenhum golpe no Hit, tu sabes? Então, lembras-te daquela técnica que o Hit usou no torneio, o salto no tempo? Em que ele não consegue fazer parar o tempo? Na verdade, ele não está a fazer parar o tempo. Para ser exata, ele está a saltar no tempo. E como é que ele consegue fazer isso, hã? O Hit consegue armazenar aquele espaço de tempo depois do salto. Mas o que é que tu estás a querer dizer? Com esse tempo armazenado, ele consegue criar um espaço separado, um mundo paralelo, e consegue movimentar-se entre esses 2 espaços. Por isso é que o conseguimos ver, mas não lhe conseguimos tocar. Isso é tão extraordinário que eu nem consigo perceber nada! Só mais um esforço e eu vou conseguir perceber a técnica dele. Então, tenta atacar-me. Agora! Eu toquei-te. Não é uma grande surpresa. Estou a lutar contra ti. Até parece que estamos a assistir a uma recriação do torneio de artes marciais. Sabes que mais? Ele vai ser uma grande ameaça no próximo torneio organizado pelo Zenhou. Fizemos bem em contratar o Hit para assassinar o Son Goku, não achas? Oh, eu agi apenas como intermediária. O verdadeiro cliente que o contratou é outra pessoa. Ah, a sério? Sim, sim. Tu estás noutro lugar enquanto eu estou aqui a atacar-te, não é verdade? Tu tens toda a razão. Mas tu não podes atacar se não estiveres aqui. Por isso é que só voltas a aparecer no momento do ataque. Então eu só tenho de esperar que tu apareças. Não é verdade que eu não posso atacar. Hã? Ele não está a esconder nenhum dos novos golpes. Parece estar a divertir-se imenso a lutar com o Son Goku. Um assassino não devia divertir-se assim tanto. Champa! Ele não é o assassino It neste momento. É apenas um mero lutador. Eu também posso atacar-te assim. Gostaste? Tu és mesmo impressionante. Parece estar sempre um passo à minha frente. Ei, ei. Mas eu vou encontrar. Vou encontrar uma forma de te derrotar. Da mesma forma que me derrotaste a mim. Bills, Whis e Vegeta, o que é que vocês estão aqui a fazer? Viemos observar. Observar? E parece que não fomos os primeiros a chegar, não é? Hã? Hã? O Champa e a Vados também? Há quanto tempo é que estão aí? Vamos lá despachar isto. Mas para que tanta pressa? Vocês é que se vieram aqui meter? Hit, não vamos perder mais tempo. Acorda lá, cachalote. Ouve o que eu tenho para te dizer. Pelo que estou a ver, gostas mais de enfrentar o Hit que lutar contra mim. Não é nada disso, Vegeta. É que o Hit queria matar-me. E eu tinha de me defender. Não é verdade? Ele queria matar-te? Sim, sim, é verdade. Ouve lá, rapazinho. Quem foi o idiota que te contratou para matares o cachalote? Eu não revelo a identidade dos clientes. Vegeta, falas muito, mas não terás sido tu a contratá-lo. Não sejas idiota! A quem chamas idiota? Eu destruo-te! Eu peço desculpa, eu estou um pouco alterado. Vegeta, não consegues perceber quem é que o contratou? Cachalote, tu contrataste o Hit porque querias enfrentá-lo agora que ele está melhor do que nunca. Conversa! Fui apanhado. Isso é verdade? Ah, desculpa ter-te enganado. Mas se soubesses que tinha sido eu a contratar-te, acabavas por não ter motivação nenhuma para vir atrás de mim. Não é nada fácil perceber o que se passa dentro da tua cabeça. Por acaso estás a elogiar-me? Olha lá, Wiz. Sim, minha fofura. Por acaso, tu não estás metido nisto, pois não? O Son Goku implorou tanto, mas tanto para que eu o ajudasse, que eu falei com a minha maninha. E como ela é uma querida, contratou os serviços do Hit. Para a próxima, não hajas de maneira tão imprudente. Mas, Bills, não foste tu que disseste que o Son Goku andava a descurar o treino? E eu pedi-te que fosses tu a treiná-lo. Son Goku, o meu contrato tem alguma validade? Não, não tem validade. Não gosto de fazer o meu trabalho com tantas testemunhas. Vais-te embora? Um dia destes eu apanho-te. É melhor teres cuidado. Ah, já percebi. Então foi ele que armou tudo sozinho. Champa, tu não achas melhor irmos embora? É melhor. Até breve! Son Goku! Son Goku! Ai, Son Goku! Ai, ainda bem que tu estás vivo! Sim, não precisas de te preocupar. Ai, foi o Satan que me contou. Ele disse-me que alguém te queria matar. Desculpa. Quem é que se atreveu a contratar um assassino para te matar, Son Goku? Son Goku, quem é esse malandro? Eu não sei. Não sei. Eu aposto que foi aquela ratazana do Frost. Vegeta, por favor, não contes a ninguém que fui eu que o contratei. O que é que se passa? Vegeta, não te esqueces de nada. Vê lá, mas é se te despachas que eu quero comer um bifinho com o molho secreto da vozinha. Não te esqueças. Maldição! Para que é que eu fui inventar uma coisa destas? Não se preocupem! Como é que eu ouvi-te me esquecer do molho secreto da avózinha? Até ao próximo encontro, Hit. Olá, sou eu, o Son Gohan. Aconteceu uma coisa terrível. Vão gravar um filme sobre o grande guerreiro intergaláctico. E eu vou fazer de duplo do guerreiro intergaláctico. Que chatice. Mas... A expansão do mal não pode ser perdoada. No próximo episódio de Dragon Ball Super, a infelicidade de Son Gohan. Vão realmente gravar um filme sobre o grande guerreiro intergaláctico? Não percam o próximo episódio, porque nós também não.